O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, estávamos aqui conversando na rodinha aqui com o Dr. Kep, as pessoas que participam do programa dele são aqui os assistentes da nossa programação. Estávamos comentando que cada dia o ambiente social é a maior fonte de estresse para o ser humano. Então, pode-se dizer que a quantidade enorme de aumento de doenças que estão havendo de fundo psicossomático, elas se devem, em primeiro lugar, as condições de vida muito anti-humanas que os poderes foram organizando. Para vocês saberem, por exemplo, antigamente o Brasil e o brasileiro tinham uma fama de um povo desencanado, um povo alegre, descontraído, um povo que era feliz. Então as pessoas vinham passar férias no Brasil, às vezes europeus, até norte-americanos, orientais. Eles se mudavam para cá para ter um pouquinho de alívio das pressões sociais que tinham nos seus países. Pois bem, recentemente foi feito um estudo, uma pesquisa, e chegou-se à conclusão que o brasileiro só perde para o japonês no nível de estresse que ele vive na nossa sociedade. Imaginem os senhores, até as cidadezinhas pequenininhas, os municípios, já são todos controlados por computadores de altíssima especialização instalados em Brasília e que podem fazer cruzar todas as informações da vida de uma pessoa. E esse sistema implantado no Brasil é de primeiríssima tecnologia no sentido de não haver coisa igual em lugar nenhum do mundo. O nosso, por exemplo, a nossa Receita Federal, ninguém, nenhum país no mundo tem um sistema tão assim, perfeito, entre aspas, no Brasil, de vigilância. Então, se uma pessoa compra um vestido, compra uma moto, depois ela vai comprar uma casinha, ou ela viaja, tudo isso está controlado, computarizado, e é tudo vigiado por quem? Pelos poderes do Brasil e poderes estrangeiros instalados no Brasil e que vêm aqui na nossa nação uma grande fonte de lucro. Então, por exemplo, europeus, americanos, nipônicos, todos estão vindo para o Brasil para quê? Para retirar o dinheiro do brasileiro do Brasil. Eles não vêm aqui para fazer caridade, eles não vêm aqui para fazer trabalho voluntário para ajudar o nosso povo. Então, o que, que acontece? Cada vez mais se dá vantagens a investidores internacionais e se tira da educação, da saúde, do saneamento básico, etc, etc, etc. Então, vejam bem, os senhores, o brasileiro é o segundo povo mais estressado do mundo no momento. Então, nós temos aqui multas de trânsito. O controle de multas de trânsito que existe no Brasil é algo absurdo que não existe em lugar nenhum do nosso planeta. Que se você está viajando num carro comprado do exterior, paga uma nota preta para comprar um carro estrangeiro, que o contador do velocímetro chega até 300 e tantos quilômetros por hora, e se você passa de 60, você leva uma multa. Se você está a 68 quilômetros, com uma Mercedes, você é multado. Por exemplo, pontos na carteira, etc, etc. Agências de vigilância, elas abundam no Brasil. Então, a fiscalização, ela é extensiva a um monte de gente. Não são mais os fiscais municipais, os empregados públicos da rede pública. Não, são empresas particulares que são contratadas para vigiar e multar o povo. Os impostos cada vez maiores. Então, nós temos aqui, se somarmos toda a quantidade de taxas e impostos que nós pagamos de forma acumulada, suplanta e muito os países mais, que são sempre considerados os mais caros em matéria de impostos, que são França, Suécia e outros países. Nós suplantamos todos esses países. Então, eu acho que, inclusive, o povo brasileiro, ele não tem recursos, ele não é politizado, ele não tem informações, e se ele não paga, ele é preso. Vejam vocês agora o que aconteceu na Austrália. Um brasileiro pegou um pacote de biscoitos, parece que roubou um pacote de biscoitos, mas por um pacote de biscoitos que nem foi roubado, mas que eles inferiram pelo jeito que foi roubado, mataram o rapaz. Então, vejam vocês a inversão absoluta, total e completa que a humanidade vive. Absoluta, total e completa inversão que a humanidade vive. E quem descobriu a questão da inversão foi o genial psicanalista Norberto Kapp. A descoberta mais incrível que Kapp realizou foi a inversão, que está na base, no interior de cada ser humano e extremamente na base de todas as leis, de todo o conhecimento que o ser humano desenvolveu aqui na Terra. E por estarmos invertidos dessa forma, nossa educação nos leva para a inversão. Então, quanto mais desenvolvido é o povo em termos de desenvolvimento educacional, acadêmico, tecnológico, mais invertido ele é, mais contra a vida ele é. Então, é importante que os nossos ouvintes comecem a acordar para essa problemática. Que esse pessoal do primeiro mundo está vindo para o Brasil e veio para o Brasil para nos explorar e implantar aqui um sistema que é só de interesse, entre aspas, para eles. Porque nem para eles no final do caminho vai ser de interesse, que eles estão destruindo o nosso planeta. Aqui eles vêm para explorar a população e para infernizar o povo brasileiro. Porque antes nós dávamos riquezas para o primeiro mundo, mas tínhamos um pouco de alegria. Agora estão tirando também a nossa alegria de viver e a nossa saúde. Puxa, a Cláudia, mulher assim que tem poder é fogo, né? Fala mesmo o que tem que falar sem papas na língua, como fala. Que poder Mas eu também. vou dizer o seguinte, ô Cláudia, Oi. que pela inversão que você falou, que é uma descoberta que eu fiz em 1977, portanto, há quase um século atrás, hein? Olha que faz tempo, hein? Então, nessa inversão que eu descobri, por exemplo, tem no espírito do ser humano uma ideia de que realizar o bem é um sacrifício, que realizar o bem é uma coisa ruim para quem realiza, que só os bobos realizam o bem, que o bom mesmo é o indivíduo dar golpe, né? O indivíduo ser esperto, né? O indivíduo mentir. Sabe quantas mentiras, né, o ser humano fala por dia, né? Numa estatística feita nos Estados Unidos, que eles amam as estatísticas, fala que cada indivíduo, eu não falo aqui do nosso grupo, né? O nosso grupo não mente muito. Mas eles falam que cada americano fala por dia 40 mentiras. Quer dizer, para o indivíduo sobreviver, ele acha que ele tem que mentir. E tem aquela questão da restrição do pensamento, né? Fala, é como eu vi uma notícia de um fulano que ele roubava assim galinhas, né, no terreno dos outros, no interior aí do país, e que ele foi denunciado e foi diante do juiz. Então o juiz falou: mas o senhor tem alguma testemunha para o senhor? Ele falou: mas, juiz, eu vou roubar galinha e vou ainda levar a testemunha comigo? Isso é uma coisa que está fora dos meus conceitos. Então vejam, os senhores, que em geral, pela inversão, o indivíduo ele faz tudo ao contrário do bem, mas sem perceber que é assim, né? Por exemplo, como a Cláudia falou, né? Cobrar tanto imposto como faz agora em São Paulo, né? Cobrar tantas taxas, multar as pessoas, os motoristas, né? Isso cria uma tensão que leva às doenças. Então a pessoa pergunta, né? Mas o indivíduo que faz isso, que chantageia o povo, né? Que cobra tanta multa, tanto isso, tanto aquilo, ele está por cima? Não, esse é o mais doente. porque aí já entra no processo da doença mental. Então é por isso que os fiscais, né, promotores, essa gente que ataca os outros, no instantinho eles ficam com doença grave. Então existe esse conceito ruim, de que conceito invertido, né, de que realizar o bem é só sacrifício, não é vantagem nenhuma. Mas então, o indivíduo sem ética é o indivíduo que entra nas psicoses, né, nas neuroses, né, nas manias, que entra inclusive nas doenças físicas. Então, o indivíduo, para ter a mente perturbada, na esquizofrenia, por exemplo, na psicose maníaco-depressiva, epilepsia, etc., primeiramente, ele deve ter um tempo de vida muito ruim, né? De ser contra o próximo. Vou dizer o seguinte, que o indivíduo geralmente não cumpre a orientação de Deus que veio à Terra, principalmente na orientação judaico-cristã, e o que Cristo falou, né? Que devia um amar o outro, até os inimigos rezar pelo bem deles, etc. Quer dizer, não ter inimizade com ninguém. E se a pessoa não consegue chegar nesse nível, é claro, né? Vai se tornando doente. Então, o que acontece na questão, por exemplo, de realizar o mal, né? O ser humano, ele vê na realização do mal um grande prazer. O outro dado importante, ele acha que comer, beber, se drogar é uma alegria muito grande. Então, ele está se drogando, está bebendo. O álcool é pior até que muitas drogas. O álcool leva a pessoa a um delírio. Até fala delirium tremens, que é um processo delirante, e que o indivíduo começa a ver em todo lugar, no chão, começa a ver barata, começa a ver animais, começa a ver coisas do delírio dele, coisas que não existem. Isso se chama delirium tremens. A pessoa, todo lugar que põe o pé, acha que tem um bicho ali enorme que está atacando ele. Então, comer, beber, drogar, assim, todo mundo pensa que é alegria. Então vai nos bares, assim, tomar cerveja, né? Aquelas promoções, aquelas mulheres lindas, né? Tomando cerveja, fala, vamos lá beber uma mulher daquelas. Então, o que acontece? Pega o carro aí e vai a uma velocidade incrível, mata os outros e se mata principalmente. Então, o que acontece? Veja bem nas inversões. Acha, por exemplo, em geral, a pessoa sóbria, acha que os outros, né, vê que o indivíduo que tem sobriedade, que sobriedade é o indivíduo que não é exagerado, né? O indivíduo calmo, mas ponderado, assim, acha que a sobriedade causa um desprazer, que é bom ser maluquinho como o americano é, ficar pulando, ficar fazendo isso, fazendo aquilo, atacando os outros e matando, etc. Então, o indivíduo sóbrio, calmo, moderado, acha que quem é assim vive num total desprazer, assim, numa agonia. Ou então, o indivíduo que... Bom, aí já entra mais no processo feminino, né? As mulheres, aqui está cheio de mulher, elas não vão gostar. Mas a questão da intriga, né? Da calúnia. Então, as mulheres intrigantes, né? Ficam, ó, você viu fulano de tal, aconteceu isso e aquilo. Compreende? E acha que isso é uma felicidade. Mas não, isso está torrando o cérebro delas, né? Ou então, vê a honestidade, uma atitude honesta, assim, com mal-estar. Vocês gostariam, que estão aqui presentes, é um grupo enorme de pessoas. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre a inversão? Vamos Sim. ver a Aninha, ela é sueca. Ela está aqui há quantos anos? 20 anos? Há 10 anos já. 10 anos? Sim. Tá já com idade, hein? É... Então, eu estava falando na minha aula essa semana, lá na Escola Millennium, sobre essa questão da inversão em relação ao afeto. E nós estudávamos um texto que eu achei muito interessante do livro A Glorificação, que tem um exemplo de análise. Aí uma pessoa fala: eu sempre tive a opinião de que a mulher não presta. Quando meu irmão namorava, eu queria sempre separar os dois. Aí o psicanalista pergunta: essa ideia de separar um do outro, a que o senhor associa? Aí a pessoa fala: separar. E o psicanalista: separar o interior de si mesmo, colocar o afeto longe, viver fora de si. Então, aí tem um exemplo bem claro, eu acho, da inversão, né, em relação ao afeto, que a pessoa acha que afeto é uma coisa, assim, desagradável, que atrapalha, principalmente quando vê o afeto do outro, acha que é muito... É um sofrimento, né? Pode notar, Aninha, que a questão do afeto não é uma questão daquele que a pessoa tem afeto. Então, fala o seguinte, geralmente, né? Ah, fulano de tal, eu amo por causa disso. A questão do afeto é mais a pessoa afetiva, né? Por isso que é o indivíduo afetivo, ele gosta, assim, em geral, mesmo de bandidos, de coisas assim. Não para, evidentemente, aumentar a bandidagem, mas assim como um ser vivo, né, que precisa de afeto. Então, a Selma quer falar alguma coisa? Ah, sim, doutor Kepp, ligado também à inversão, o senhor sempre me pergunta muitas vezes sobre como vai Israel, né, aqui no seu programa. E hoje, como eu li uma coisa interessante essa semana, eu acho que é válido comentar, porque eu acho que reforça uma das teses que a gente leu no livro do senhor A Libertação dos Povos, que os povos não se odeiam, os povos gostam um dos outros. E que esse clima de ódio que é criado muitas vezes entre os povos, né, hoje em dia lá entre Israel e Irã, com o objetivo de se fazer a guerra, é algo totalmente artificial criado pelos poderes. Então é muito bonito que essa semana um grupo de israelenses, na verdade um casal de artistas, lançou na internet uma campanha online para evitar a guerra, escrevendo coisas positivas a respeito dos iranianos, mostrando que eles não odeiam os iranianos, que eles, pelo contrário, gostariam de conhecer esse povo que admiram e que mal conhecem. E só que eles não vão ainda muito fundo nessa questão da psicopatologia do poder, mas já teve tanta repercussão, milhares de pessoas engrossam essa campanha, mostrando que os povos são amigos, e do outro lado o Irã também respondeu positivamente, mostrando que não há ódio entre eles e os israelenses. É uma tentativa energética de se brecar essa questão maluca, né, norte-americana, que quer fazer a guerra lá de qualquer forma por causa de interesses econômicos e vai acabar matando muita gente, né? É do poder americano, poder, né? Porque também o americano, como povo, é um povo que não tem nada contra ninguém, né? Claro. E nenhum povo, nós estivemos morando com tantos povos em tantos países, nós sempre notamos que um povo gosta do outro povo. Então, quem não gosta porque quer tirar vantagem econômica, geralmente os poderosos. Inclusive que o senhor diz o seguinte, são os poderosos transnacionais que tomaram Washington, Nova York, o governo americano, para operar. Fizeram lá a base deles. Mas, na verdade, quem manda no governo americano... A maioria que manda são os indivíduos transnacionais, né? Um grupo afastado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando aqui com o Dr. Giraldo, a gente estava comentando, e eu trabalhei muitos anos no HC, né, no Hospital das Clínicas, e notava que não só no pronto-socorro, mas nos ambulatórios de todas as clínicas, a maior parte das queixas que as pessoas estavam lá tinham eram de questões assim mais subjetivas, dores no corpo, que não tinham a ver nada com órgãos doentes. Agora, o doutor Ademar, ele tem uma escola, né? Está criando uma escola na freguesia do Ó e está dando um bom resultado lá para o povo. E pela orientação que ele está dando, muita gente está aceitando a trilogia lá. O senhor fala que até o padre lá, né, está assim ardente nas nossas ideias. Então, doutor Kepp, o que eu vejo é o seguinte, que agora eu trabalho num posto de saúde, né? E no posto de saúde a gente tem mais contato com as pessoas e tem mais condições de aplicar essa metodologia. Então, o que a gente nota é o seguinte, que o povo, as pessoas que passam em consulta, se acalmam mais e eles vão divulgando essas ideias, né? E vão atraindo mais gente para esse tipo de tratamento. Então, aí os padres, né? As pessoas do local, os comerciantes, então fica todo mundo sabendo disso. Então, é uma forma de divulgação. Veja a questão das dores, né, dos dentes. Né? Muitas pessoas têm dor nos dentes, como têm dores no corpo. É. Mas isso é tensão psíquica, né? É verdade. Aí vai lá e a dentista não sabe nem o que fazer, porque não é uma coisa do dente em si. Isso é ligado à questão emocional, né? Com toda essa tensão que a sociedade também cria na pessoa, e mesmo a questão individual, né, de cada um, de não ver, de ter muita raiva e ter problemas também emocionais, ela acaba somatizando e ficando com hipersensibilidade nos dentes, e às vezes o dente não tem nada de errado e está doendo, né? A senhora já ouviu falar do bruxismo? Ah, já. A pessoa arranja os dentes à noite e o dente vai ficando pequenininho, pequenininho e desaparece. É verdade. E atualmente 90% das pessoas estão rangendo os dentes e não só fica pequenininho, como muitos quebram, sabe? Quebram, às vezes mata o nervo do dente de tanto que a pessoa aperta. E a questão que a gente sempre comenta, o sorriso da caveira. Ah, que essa é. Está ficando famosa aqui. Os clientes estão identificando esses sorrisos, né, totalmente antiestéticos, e é um produto que faz mal à saúde e mal ao dente, né? Esses clareadores dentários, né? E a questão do transplante, né? Tirar os dentes para pôr dente implante, né? Implante também. Tirar os dentes para pôr dentes de ferro, que duram mais, né? É um belo exemplo de inversão, né, Dr. Kepp? Achar que é algo artificial, que um parafuso rígido lá vai fazer um bem para a pessoa e não que... Aí tem rejeição, né? E o que a pessoa faz? É, e aí perde inclusive o osso, né? Em vez de só o dente. Agora eu vou perguntar para a Luciara. Luciara, a senhora está de acordo com o que a gente falou? 100%. Então está de acordo. Cláudia, está na hora, termina o programa. Então eu queria agora, então, dar aqueles avisos, né? Que são importantíssimos. Se você está nos ouvindo e você não entendeu nada, quem são esses, o que eles estão falando? Nós pertencemos a uma sociedade, uma associação internacional chamada Stop a Destruição do Mundo. A nossa finalidade é divulgarmos as descobertas científicas realizadas pelo psicanalista Norberto Kepp. E que essas descobertas são do campo da psicopatologia, mas são aplicadas na sociedade, na economia, no meio ambiente, na educação, na medicina, em todos os campos. Nós temos uma série grande de livros, nós temos uma série grande de palestras gratuitas, de cursos, de seminários, nós temos programas educativos de televisão que você pode baixar na sua internet, na sua tela. Nós temos programas de rádio gratuitos em inglês, em português, em outras línguas. Nós fazemos atendimento psicanalítico pessoal e por telefone ou Skype em várias línguas também. Então, a nossa associação, ela visa a melhoria da qualidade de vida do ser humano, da melhoria da situação de vida no planeta, justamente conscientizando as causas psíquicas e psicossociais, que são as últimas sempre a serem consideradas. E tudo isso de uma maneira holística, integrada. Quer dizer, as causas que estão dentro do nosso interior, elas são aplicadas em todas as áreas do ser humano. Essa ciência é a ciência mais ampla, mais abrangente e mais profunda que se tem conhecimento na atualidade. Qualquer informação no site www.stop.org.br. Nosso telefone principal é 3032-3616. Temos inclusive escolas que ensinam idiomas com o método terapêutico psicolinguístico trilógico desenvolvido por Norberto Kepp. Até a semana que vem.